dance charts. The best of dance music. The sounds of a beach. Para samba. Tira a roupa, deixa eu brincar contigo. fraca. Tira minha roupa. Te desejo. Te desejo. Assim, assim. Sobe. Assim. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Não para assim. Não para assim. Não para assim. Não para. Time.

samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia. Vem, meu baby, vem, vem, vem, meu baby, vem, vem, vem. baby, now don't be cruel. Põe as mãos no ar, vamos continuar. People sem parar, entrega o teu corpo e vem devagar. Se pensavas que sabias, agora vai começar. to feel the groove, babe. It's a feeling groove, yeah. Dance music. Dance charts. 93.5. Your music. DJ Marcel Alex. Your rhythm. Fun, the MCs come to rock and bless the mic. Oh yeah. No need to worry, no need to hurry. Them rules are just for you. Come on. People popping and locking, breaking and rocking. Everybody knows there ain't no stopping. Come on, y'all, get on the floor. We're gonna take you back, make you beg for more. Ain't no party like an old school party. Cause an old school party don't stop. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. Not long ago, when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercial shows, Russell Simmons was just starting to grow. In them days when you took up the art, you did a second for the money and first for the heart. Back then you had to be a true believer, and we all hung at the disco fever. DJ Flash in Hollywood made it happen in streets of Manhattan, Brooklyn, Queens, and Long Island Sound. And people gave for miles around to see us get down. The song's dedicated to the fact that you got to recognize the pioneers of rap. So come on! Yeah. funky with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fast, that's what it is. With the women down here, all the shit. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, sí. Ella quiere su rumba, co. Rumba, sí. Ella quiere su rumba, co. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4. Surgimos, trazemos logo um hit. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Nossa fragrância vai invadir toda a atmosfera. Este é Flow 202, estilo Carolina Herrera. Escuta, não vale a pena negar. Sei que tu vais querer dançar ao ritmo do meu flow. Mostra lá todo o teu shine. 212 no som. DJ Tom também está cá. Mr. Eman, Rusty Fake nos beats. Gostava de acreditar. Mal surgimos, trazemos logo um hit. Memoriza, isto é Flow 212. Ficamos com o ouro, vocês ficam com o bronze. Não vale a pena negar, sei que tu vais querer dançar ao ritmo do meu flow. Mostra lá todo o teu shine, 212 no som. DJ Tom também está cá, Mr. Eman, Rusty Fake nos beats. Gostava de acreditar, mal surgimos, trazemos logo um hit. Yeah, isto é Flow 212, boys. Yo, Hover, rule o som. Ends up.

pills and no girls underwear. I swerve, one nerd thing I love, homie, better don't step on my kicks, man. Why you all on my grill all night, begging me to spit on your mix? Hey, so if you with six, man, come on, raise it up, show me you're feeling me. We gon' get it rockin', poppin' from 2008 till infinity. Let's go! Sofrendo por você. demorei um ano pra te conhecer. E apenas uma noite pra te perder. Não sei o que aconteceu. Não sei se foi você ou eu. Será que a culpa foi minha? Ou será que foi tua? Mas agora não adianta saber. Só sei que estou sofrendo. Sofrendo por você. Sofrendo por você. Sofrendo por você. Sofrendo por você. Sofrendo por você. Sofrendo por você. Let the bass kick. Let the bass kick. We'll be right back.